Até o 50 inicialmente, 3566, número 3 na aproximação no momento, mantém o 050, aguarde. Até o 050, Uno 328, reautorizado 0620. 0612, Charcoma, 328. Chené 6320, reautorizado até o nível 070. Redução indicada, 2309. Redução para 2309, foi reportado com pista, reautorizado para quanto o chute? 070. 070, Chené 6320. O Gol no 697, sob vetoração, mantém a presente pro limite ao pulso localizador. No 697, vetoração, mantém pro limite localizador. O no 600, tráfego, 12 horas, a 4 milhas, mantendo 500 pés estacionado, um helicóptero não interfere na aproximação, reposto estabilizado. Padrão estabilizado, está ciente, tráfego, Gol 600. No 697, desce 3 mil pés. 3 mil pés, Gol no 6900. O no TAM 3566, desce 4 mil, 1013 no ajuste. 4.013, livre da restrição intacta. Livre intacto, graças a Deus. Papa Hotel Delta. Prossiga, senhor. Recife agora, 1251, 1-3325, bom voo. 251-3325, estabilizando o localizador, Gol 1600. Torre, 1862 é bom pouso. 186, obrigado. Controle Fortaleza, UFDF-6721, não passou na Momo, frota, cruza 1800, solicita presente e vá pro de Momo. Boa tarde, 6721 no contato radar, só 330, está autorizado Momo, agora o controle é Salvador. Positivo, controle Salvador. 697, para o lote esquerda, até pro 130, reposto estabilizado. Esquerda, 130, com a parada estabilizada, 697. Salvador, boa tarde, Chené 63, no lote 5, informação para a. Aguarde, o Gol no 697, nessa proa desce 2000, autorizada final do ILS X-Ray. Na proa desce 2000, ILS X-Ray autorizado, 697. Então 3566, sob vetor radar, mantenha presente proa, limite ao custo localizador. Desce 3000 pés, 1013 no ajuste. 3.013, mantenha presente pro Otávio. Chegar 63 no 5, boa tarde. Acione a identificação, desça 4 mil pés de Joância, chegada a mão. 4 mil pés, chegada a mão, Chegar 63 no 5. Passaredo 2230. Chame Centro Recife, 1260, 1288, bom voo. Obrigado igualmente. O Gol no 328, reautorizado. 4 mil pés, sem restrições em TAP, ajuste 10 no 3. Confirmo para o 322? 4000, 1013. 4000, 1013, o Gol no 322. Chené 6320, desce 050. Desce 50050, Chené 320, mantendo 230. Você está seguindo o Boeing 737-800, da Gol, sua posição agora de 11 horas 9 milhas, 255 de grau de speed, você vai segui-lo na aproximação, ok? Entendido. 3566 desce 2000, autorizado final do ILS, intercepto nessa proa, reposto estabilizado. 2000, intercepto nessa proa, reposto estabilizado, para 3566. Gol no 328. Prossiga. Redução indicada, 1909. Tá ok, vai reduzir para 190. Estabilizado o localizador no 697. Corre, 1186, bom pouso no 697. 1186, obrigado. 050 para 4000, Golden, 322. 328 prossegue até 3000 pés. 3000. Então 3566, tráfego sua posição de 11 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Chame torre, 1862, é bom pouco. 1862, eu também, 566, boa tarde. Obrigado. Xané 63 no 5, redução indicada 220 nós. Reduzindo 220, Xané 63 no 5. XG 3000 no 322. 102.000, autorizado final do ILS X-Ray para pista 10, reporte localizador, gol 1-322. 2000, reportaria no final do localizador para pista 10, 1-322. Após ITAP, desça 3000 pés, ajuste no 0 no 3, o Xané 6320. Após ITAP, desça 3000 pés, ajustado, pulo 0 no 3, o Xané 6320. Controle 6721, cruza 140, solicita com a Juana Prode, frote. Para TAP, chame Recife, 12685, alterna 12545, boa tarde, bom voo, 6721. 12685, 2545, obrigado, boa tarde. Boa. Localizador, gol 1-322. Complete LS, chame a torre 1-186, bom voo, 1-322. Obrigado. Xané 6320, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Desce 2000 pés, vai reportar a torre azul 4089, decolado na DAEL. 4089, boa tarde, contato radar, 4360, saída da DAEL. Confirmando nível 370 Dael. Direto Dael. Voando direto para Dael, subindo para o 370 Azul 4089. Chinema 3 no 5, desce a 2 mil pés, via Amã, ajuste no 0 no 3, reposta estabilizado, localizador. Rio via Amã, desce, reposta estabilizado no localizador 63 no 5, Chinema. Correção, desça a 2.500 pés, 2500 pés, 63 no 5. Reautorizado a 2.500 pés, Chinema 63 no 5. Vitorino e Juliette, mantém as condições visuais. São no 1.500 pés. Reposta no través de Paripe. Informa pessoas a bordo. Zero 03, confirme. Meia dúzia, copiado grave. Ciente. Chinema 6320, complete a aproximação, chame a torre 1186, bom posto. 6320, chame a torre 1186, bom. Charlie Mike, senhor está fora, não recebo nem modo alfa nem modo char. Chinema 3 no 5, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reposta localizador. Autorizado, ILS X-Ray vai reportar localizador 63 no 5. Whisky Charlie Mike, agora sim, contato radar cruzando 2200 pés, suba 120 na proa de coral da presente. Localizador, Oceania 63195. Desce até 2000 no Glacis desejar e complete com a torre, 1186, bom posto. Vai completar o LS X-Ray, chamando a torre agora 2663195. 1489, chame centro, Recife 125 decimal 1, boa tarde, bom voo. Recife 1, boa tarde, obrigado. Através de Paris, ingressando Interlagos, Vitor Índia Virem. Toda a rotatória reporte avistando o campo. Toda a rotatória reportará avistando o campo, Vitor Índia Virem. Siga, Juliette Romeu. Ciente, reporte através de Pituaçu. Com o campo, Vitor Índia Juliette. Chame Torre, 1186, bom pouso, Vitor Índia Juliette. 1186, bom trabalho, Vitor Índia Juliette. Confirme para o controle. Confirme a aeronave. papapá mais grande o meu, passando através do parque de Vitória. Gente, retornando a Salvador? Afirmo. Gente, o Mike Juliette Romeu, chame Torres, 118.6, vamos pouco. 118, decimal 6, grato. Controle Salvador, boa tarde, Algona, 754, decolou, passa 1.300 pés na sua escuta. Gol 1754, contato, radar, 390, C da Puca. 390 na Puca, 754. Salvador, boa tarde, é um patrão, passando 230 para o Neto. Chané 61141, assina identificação, da Flor de Alagoinhas, chegada Bonf, o ajuste em Salvador na 013. Meia ano, quatro anos, foi autorizado até 4.000 pés. Ah, por Deus, até 4.000. O ajuste padrão. Chané 6210, assina identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 050. Negativo, mantém o perfil, será o número 2 na aproximação.